ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre de hoje, dessa quarta-feira, meio de semana. Mais uma vez, nós estamos tratando dessa mobilização popular, dos protestos de rua que se espalham pelo país como um rastilho de pólvora, para usar uma imagem já bastante antiga. Mas eu peguei aqui um portal de notícias aqui, agora, abri aqui na frente do computador e estou vendo aqui a manchete principal: Grande São Paulo amanhece com protestos. Grupos fazem passeatas na zona sul da capital paulista e na vizinha Taboão da Serra também, e no ABC, que é a região mais industrial da capital paulista, do estado de São Paulo. Protesto por transporte melhor fecha a BR-040 no Distrito Federal. A BR-040 é a grande movimentação, a grande saída de Brasília, a estrada mais movimentada, que vem inclusive para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. E fechar a 040 é mostrar uma insatisfação muito grande, né? A PM diz que vai apurar excessos em ato no Distrito Federal. Houve problemas com a Polícia Militar, não só no Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em toda parte, onde a polícia reprimiu os manifestantes, houve excessos de um lado e de outro. Mais de 60 foram detidos durante o sexto dia de atos em São Paulo, que foi ontem. E o secretário de Segurança disse que a polícia agiu na hora certa. E interessante ver também que a ministra, como é o nome dela? Gleisi Hoffmann. É, né? Gleisi Hoffmann, mulher do Paulo Bernardo, que é ministra, principal ministra do governo ali. Ela em São Paulo disse que a desoneração que o governo promoveu junto às empresas concessionárias desse serviço de transporte coletivo permite baixar o preço, ou seja, permite que não haja aumento. No entanto, o aumento acontece, e a ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. E nós estamos aqui para tratar mais um dia e mais uma vez desse assunto com a Natália Mazzotti, que é jornalista, está à frente de um evento chamado Hack Day Transporte Público Rio, e com o Celso Muniz Sá, o Celso Sá, ex-integrante do Sindicato dos Rodoviários de Niterói e fundador do Departamento de Transportes da Central Única dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, a CUT-RJ. Eu vou começar com a Natália, porque ela está à frente desse evento que acontece hoje, e eu queria que você explicasse às pessoas o que é o evento e fizesse um chamamento, né, a que participassem. Bom dia a todos. Esse Hack Day, na verdade, é um evento que está acontecendo não só no Rio, né? Já aconteceu em São Paulo, outros estão sendo organizados em Porto Alegre, em outras cidades. E é um evento que serve um pouco para reunir as pessoas interessadas no assunto, para além um pouco da questão conjuntural, né? A gente vê aí os protestos e fala assim, em 20 centavos, as pessoas já sabem que não se trata só de 20 centavos, né? Eu acho que isso é um pouco a questão conjuntural, aumentou a passagem e isso foi o estopim de tudo. Mas, para além dessa questão, existe uma questão também estrutural que a gente quer debater no Hack Day. E o Hack Day é o quê? É um encontro que reúne programadores, pesquisadores, ativistas, pessoas interessadas em torno de um assunto, criar aplicativos, scrapear, né? No caso, assim, baixar dados, informações de sites do governo, e trabalhar esses dados, né? Trabalhar de uma forma que eles fiquem mais claros, que a gente consiga criar informação de qualidade e aplicativos para auxiliar o movimento de alguma forma, né? Enfim, aplicativos que possam mostrar, por exemplo, os locais que estão abrigando os manifestantes em caso de tumulto, ou reunir informação jurídica para quem precisa desse tipo de informação nesse momento. Enfim, é esse tipo de coisa, de atividade que a gente faz no Hack Day. Sim. A Natália começou falando aí, e eu vou passar para o Celso Sá exatamente essa questão, porque é uma questão recorrente desde o início, desde que eclodiu esse movimento popular, Celso, que é, parece que não é uma questão de 20 centavos para lá, 20 centavos para cá. Essa questão transcende, apesar da ministra Gleisi Hoffmann ter acenado em São Paulo, depois voltou atrás com a possibilidade de redução do preço da passagem, ou seja, de revisão desse aumento, não é essa a questão central, ou é? Bom dia a todos. Na verdade, essa questão do transporte, ela vem sendo discutida por diversos órgãos no Estado do Rio e no Brasil, de um modo geral. Em 10 de dezembro de 2011, um grupo de pessoas vinculados ao Clube de Engenharia, ao setores da engenharia, de associação de moradores e de várias outras entidades, fundaram o Fórum de Mobilidade Urbana no Estado do Rio de Janeiro. E hoje conta com aproximadamente 340 pessoas, todas elas voluntárias, né? E que discutem a temática do transporte, não somente o transporte rodoviário, mas também metrô, barcas, van, bonde, tudo que sirva como transporte público. Há um engano aí, Celso, só para a gente pontuar aqui, já que você falou em vários tipos de transporte, um engano de considerar ônibus no Brasil transporte de massa, né? Não, jamais foi transporte de massa, ele é apenas um transporte público. Né? E agora, Niterói, por exemplo, citar a minha cidade, depende 100% do transporte rodoviário. O Rio de Janeiro, 82%. São Paulo já tem uma... Como São Paulo tem uma malha viária, o dobro, a malha de metrô, o dobro da malha nossa aqui, né, que é apenas 5 anos mais novo, nosso metrô, eles dependem um pouco menos. Agora, na verdade, é o ônibus que transporta o país. Para você ter uma ideia, nossa frota é 6 vezes maior do que ônibus nos Estados Unidos. Que tem uma população muito maior. Maior, uma extensão territorial maior. E nós temos 6 vezes os ônibus da França e por aí vai. Essas coisas assim, esses dados que vão acontecendo via internet, via órgãos públicos. Nós estamos, assim, realmente num grande impasse de vários setores. O transporte realmente está numa crise, mas não agora, né? Vem de muito tempo. Trabalhadores perdendo 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, né? No Casa Trabalho Casa. É verdade. Vou dar um dadinho aqui só. Por que que nós temos um grande número de jovens acidentados de motocicleta? Porque de repente todo mundo virou motociclista e tal. Não, é pela falta de transporte. Um estudante que esteja aqui no centro do Rio de Janeiro precisando sair da faculdade às 10 horas da noite, ele mora, não mora na Baixada não, ele mora ali em Bom Sucesso, Del Castilho. Quer dizer, ele vai chegar em casa meia-noite e meia, 1 hora da manhã. No dia seguinte tem que acordar às 6. Então, se ele tem uma moto, ele já faz esse percurso com mais facilidade, né? Hoje em dia, até empregadas domésticas estão vindo da Baixada Fluminense de moto. A questão da moto é uma questão até de acessibilidade, não só no trânsito, mas ela é acessível ao bolso. É cada vez mais barato você comprar uma moto 125 cilindrada. É mais barato do que o transporte. Sai mais barato do que o ônibus ao longo do tempo, né? Do que o transporte. Aliás, uma pessoa paga, vamos supor, 5,50 no bilhete único, mas se tiver mais uma passagem, porque é um engano nós pensarmos que esse pessoal chega em Nova Iguaçu e vai para casa dormir. Não, esse pessoal chega em Nova Iguaçu e tem mais um bairro para ele percorrer. Tem que ir para Mesquita, Queimados. Porque Mesquita, Queimados ainda são zonas urbanas. Eu estou falando dos bairros dentro desses municípios. E aí o que acontece? Como não tem transporte, e nós temos lá bicicletários. Tem bicicletário lá com 5 mil bicicletas. que o empresário lá cobra R$1 para guardar a bicicleta, né? Então, por quê? Porque ele não tem condições de chegar ao seu trabalho. Então, são muitas as variantes. Ele não chega ao ponto do ônibus, na verdade. Ele chega na estação de Santa Cruz. Ele chega de ônibus. Ele chega em Santa Cruz, na estação de Santa Cruz, mas depois ele tem que... Ele tem que ir para casa. Mais 10, 15 minutos até a casa dele. Porque a expansão urbana, né, os levou para, quer dizer, para lá. Mas você estava falando, era do preço da moto, como é que era a relação custo-benefício? Não, o preço da moto em torno de 5, se ele recebe R$10, se está gastando R$10 de transporte por dia, o que é uma ninharia diante dos preços que estão sendo cobrados, ele dá aí 250 pratas. Ele paga mensalidade normal, tranquilamente. 250 pratas e tal. Além de ter o veículo à disposição. Agora, isso é privilegiar, mais uma vez, aquele modelo do transporte individual, que é o modelo que a gente vê, né? O Brasil é o país que tem o maior número de montadoras de automóveis no mundo hoje. Tem mais do que todo mundo. Exporta carro e vende carro. Comemorar agora a venda de 150 mil carros na primeira quinzena do mês de junho, o que é uma montadora, o que é um absurdo se você tomar em termos absolutos, mas em termos relativos à população que está entrando nesse trânsito louco, caótico, é uma situação muito mais complexa do que simplesmente isso. Natália, queria que você falasse um pouquinho disso. Pois é, eu acho que essa é um pouco a discussão que tem que ser feita aí a partir do que a gente está vendo das mobilizações. Eu acho que essa questão da estrutura do transporte, ela precisa ser questionada, sim, né? E a gente viu ontem o Haddad falando de sobretaxar os carros, por exemplo, as pessoas que têm carros, para poder subsidiar o transporte público, né? Enfim, a gente tem que pensar nos tipos de medida que podem ser tomadas pelo poder público para poder também estimular um outro tipo de sistema de transporte, porque esse não. A gente já as pessoas já perceberam que não tem condição, né? Em São Paulo as pessoas não andam. Então é até contraditório você falar, né, que São Paulo não pode parar. São Paulo não pode parar, as pessoas têm direito de ir e vir, mas as pessoas não fazem isso já hoje, né? Então, e nós vemos que São Paulo está parada praticamente há 6 dias, vai fazer uma semana, e rapidamente a situação ganha uma dimensão muito maior do que os próprios manifestantes imaginavam no início. Sim. Eu estou na ponta da linha aqui com o Tadeu Lemos, ele é estudante do Diretório Central Estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos organizadores do Fórum da Passagem. Ô, Tadeu, bom dia. Nós estamos tratando aqui dessa mais um dia de protestos e manifestações em diversas capitais e esse, como um rastilho de pólvora, eu disse no início, essa imagem que é meio literária, se espalha esse movimento, que é uma insatisfação que não se limita a 20 centavos para lá ou 20 centavos para cá no preço da passagem, é isso? É isso mesmo, bom dia. E hoje vamos ter ato, né? Em Niterói já está marcada uma manifestação. Amanhã o Brasil inteiro de novo vai às ruas. Aqui no Rio a gente vai fazer uma grande passeata na Candelária até a Prefeitura do Rio. E como é que você está acompanhando a animação, o ânimo do pessoal com relação a... Está engrossando o caldo, tá? As pessoas... A tendência desses movimentos populares é que eles vão crescendo, depois chegam ao ápice e aí começa a decair e rapidamente. Como é que você... Em que momento você acha que nós estamos nisso aí? Olha, eu acho que esse ápice ainda não chegou, porque tem muita manifestação marcada. Amanhã a gente vai fazer uma muito maior... A gente botou 100 mil na rua no Rio, foi histórico, há décadas que a gente não viu uma manifestação tão grande, e a gente vai pressionar. A gente tem agora um ato marcado, que inclusive a gente acrescentou novas pautas, se disse aí, dos 20 centavos, né? Não é só por 20 centavos, 20 centavos fazem muita diferença no bolso do trabalhador, e por isso que a população está indo para a rua manifestar com a gente, mas é também por direitos, né? O acesso à cidade, direito ao transporte, e a gente acrescentou algumas pautas, como, por exemplo, discutir a questão da privatização do Maracanã, né? A gente investiu 1 bilhão ali no Maracanã, nas obras do complexo, e você está removendo a aldeia Maracanã, vai destruir o Célio de Barros, né? Tirou a escola, quer tirar a escola Friedenreich, e a gente está debatendo isso, vai trazer esse debate também para o nosso fato de amanhã. Além de discutir a questão da repressão policial que está tendo no Brasil inteiro, e a gente quer a libertação dos nossos companheiros que foram presos no último ato. E também, por último, a gente está trazendo um debate da democratização da mídia no Brasil, até porque muitas das coberturas que foram feitas, a gente está achando que foram coberturas muito tendenciosas. Certo. Sobre o nosso movimento. Ô Celso, você, qual é a sua visão com relação a esse desdobramento? Quer dizer, a origem não é, não, nós já falamos sobre isso, não são os 20 centavos, mas existe uma insatisfação represada. Você viu que o Tadeu falou agora aí do movimento do Maracanã também, em torno da Copa do Mundo, essas coisas todas. Até que ponto isso está servindo, esse aumento serviu de catalisador, e que tipo de insatisfação você acha que está no caldo disso tudo? Em primeiro lugar, como a gente sempre se referia antigamente, ao companheiro Tadeu, eu tenho 64 anos, né? E fizemos aqui alguma dessas caminhadas, essas passeadas. O Edson Luiz, por exemplo, né? A morte do Edson Luiz no calabouço. E o que nós tínhamos na época? Nós tínhamos na época os mais sarados, antigamente não chamava sarado, chamava enxuto. Uma droga, né? Diz o Niemeyer, ruim é não ter contemporâneo. É verdade, mas né? Não tem contemporâneo. Mas então, a gente tinha uma espécie de brigada que, na hora que aparecia um provocador, porque você está ali fazendo um movimento legal, né? A pé do teu lado, a cavalaria, e aí sempre aparecia um, chegava lá, abaixa a ditadura! Conclusão. Para entornar o caldo, era um provocador, um infiltrado. Jogava uma pedra. Jogava uma pedra. Uma bomba, um molotov. O que ia acontecer com o nosso amigo provocador? Ele ia simplesmente passar num corredor polonês que nunca mais ele ia se esquecer. Então nós tínhamos a nossa própria segurança. Eu acho que pode ser feita a própria segurança dos atos. Por exemplo, aquela figura que estava ontem na frente da prefeitura, cara com quase 2 metros de altura, São Paulo. Com as espadas enormes, aquilo ali, me desculpe, entendeu? Não é manifestante. Me ajuda aí. Agora, vem cá, naquele tempo que você está falando do Edson Luiz, no tempo da luta de 68, da Revolução, que foi uma revolução mundial. Nós tínhamos lideranças bem definidas. A UNE liderava a estudantada, essa coisa. O sinal está fazendo falta a UNE, né? A UNE, sim, a mas FED, então, né? Aí você quando tinha essa turma aí. Você quando tinha essa liderança bem definida e cristalizada, você tinha uma estratégia mais fácil de montar a própria a defesa, pauta, a autodefesa. A exatamente. Hoje você tem a movimentação, é muito difusa, esse movimento não tem uma liderança específica e ele é muito convocado por redes sociais. Eu vi uma foto numa rede social, no Facebook, de um manifestante com um cartaz escrito à mão, na mão, assim, nós saímos do Facebook. Quer dizer, isso aí dificulta essas estratégias de autodefesa. No entanto, a gente já vê que em São Paulo mesmo, já estão adotando uma brigada semelhante a essa que você falou, que vai na frente para impedir que os provocadores entrem, arrebentem antes de que eles manifestem, porque estão fazendo isso. Provocador sempre teve. E o provocador vai antes. O provocador ele deflagra, ele não deixa o negócio acontecer normalmente. Qual era a ideia? A ideia é ocupar a escadaria da Assembleia, fazer discurso contra, protestar, levantar faixa, pichar o muro. E nem aí, um milímetro a mais. Pois é, antes de chegar nesse ponto, o provocador já está jogando bomba, já está quebrando vidro, já está forçando janela, esse tipo de situação que o Celso falou. Tadeu, vocês estão atentos a isso aí, Tadeu? Olha, a gente está evitando muito, né, essa discussão de ficar diferenciando todos os manifestantes, criando como se fosse uma manifestação boa e uma manifestação ruim. A gente orienta a nossa manifestação para todos os nossos colegas que vão, né? O Fórum de Luta contra o Medo da Passagem do Rio está sempre convocando essas manifestações para que sejam manifestações pacíficas, sempre, né? É claro que tem excessos. Agora, o que é bom de discutir é a questão da própria repressão policial, porque a maneira como a polícia age com os manifestantes também faz com que eles tenham respostas violentas, né? A gente viu, durante todos esses atos feitos pelo Brasil, a polícia tendo atitudes, né, muito ruins, né? Indo para cima dos manifestantes, jogando bomba em atos pacíficos, mesmo sem nenhum tipo de provocação. Então não dá para achar só porque a culpa quando estoura algum conflito é só dos manifestantes, tem que ter cuidado com isso. A gente viu muitos atos bastante pacíficos, onde a polícia começava a atacar bombas do nada. Então, vandalismo, né, tem do lado de lá também. E a gente viu no nosso último ato aqui no Rio, quando deu a confusão na Leste, o policial dando tiro de fuzil, né? Então, acho que isso é complicado, né? É, isso é outra situação também, que as imagens, elas hoje, ao contrário do tempo do Celso em 68, as imagens, elas são instantâneas. Você, acontece a coisa, o cara filmou aqui com o celular e isso está no ar imediatamente. Costumo dizer, Gol, se você der um cascudo num índio, no meio do Amapá, 5 minutos depois você está na internet, rapaz. 5 minutos? Agrediu o índio. Você está sendo muito pessimista com relação às comunicações do Amapá. Natália, como é que você vê esse fenômeno novo, essa situação, esse cenário, na verdade não é meio fenômeno. Fenômenos são as redes sociais, são esses avanços tecnológicos, mas o cenário que esses avanços possibilitam. Eu acho assim, quando você fala da questão das mobilizações serem difusas, das pessoas estarem com celulares na rua, isso demonstra também um pouco uma crise de legitimidade das instituições tradicionais, né? E aí a gente fala da grande imprensa, a gente fala dos partidos, dos sindicatos, enfim, todas essas grandes instituições que antes, né, como o Celso estava colocando, eram as que chamavam para as ruas e tudo, elas estão numa crise de legitimidade imensa. Então as pessoas já não acreditam mais, já não querem mais bandeiras de partido, já não querem mais serem representadas por sindicatos, já não querem mais serem vistas, né, numa mídia que não diz o que elas acreditam ser o que está acontecendo. Então a internet, ela abriu a possibilidade das pessoas se auto-organizarem e dispensar. Essas instituições tradicionais ficaram mais dispensáveis mesmo. Então, eu acho que, por um lado, isso é um sinal que as pessoas, os líderes dessas instituições devem tomar para si e avaliar um pouco também, assim, Como é que você sai dessa crise, se é que dá para sair ou não, se a gente precisa de um outro modelo, né? E eu acho que nessa questão das manifestações que estão sendo feitas, uma pauta que é sempre levantada é da participação política. As pessoas querem participar na vida política, não querem que tenha uma licitação que vai conduzir o transporte da cidade por 20 anos e que a audiência pública dura 4 dias. Não tem como você se manifestar, não tem como você participar, não tem como você refletir sobre aquilo. Então a questão também passa um pouco pela participação, pelo sistema político, pela forma como ele está organizado, que não é o sistema que a gente acredita que nos represente de fato, né? É um sistema representativo, mas não nos representa. Então, esse vazio da representatividade, ele fica muito evidente no momento em que você vê os manifestantes desviando a rota para assembleias legislativas e para o próprio Congresso Nacional, que não tem absolutamente qualquer ingerência sobre o preço de passagem municipal. Então, isso aí mostra a insatisfação com o grau da representatividade que a gente tem. A mídia entra nesse contexto aí, na medida em que ela toma partido e ela divulga e ela está sempre atenta ao que acontece no legislativo, mas as coisas não se desdobram, não vão à punição, não acontece nenhuma punição real, a população não vê isso, a opinião pública não vê isso, e ao mesmo tempo a mídia fica omissa e fica conivente com uma série de comportamentos lesivos. Então nós temos visto manifestantes que vão até o prédio da TV Globo aqui no Rio de Janeiro, protestar lá embaixo, e lá em São Paulo, protestar, dizer que querem cobertura, sim, e da redação mandarem descer uma equipe para filmar, gravar e colher depoimentos, mesmo que não vá ao ar, mas que vá lá embaixo, dá uma satisfação antes que eles invadam, né, também, né? E da mesma forma, a equipe da Globo News foi vaiada aqui na porta da Assembleia, quando estavam os manifestantes ali à noite. Essa situação, Celso, comparada com aquela situação a que você falou, a que você se referiu ainda há pouco, é bem diferente, porque naquele tempo a mídia toda, a imprensa inteira era contra a ditadura, né? Então você tinha uma certa complacência e uma certa benevolência da imprensa na relação com essas manifestações. A mídia, ela não colabora muito, no meu entender, apesar desse massacre midiático dos protestos. Eu vou explicar. Você vai ao PROCON, numa garagem e... Uma garagem de ônibus. Garagem de ônibus. E aí, lacra 170 ônibus numa única garagem. Tá meio cacófito aí, mas é isso mesmo. Apenas nessa garagem, 170 ônibus. Aí, chega e pega um motorista que está dirigindo há 17 horas, como aconteceu com aquele motorista do Caju, que matou 5 pessoas. Ou então, um ônibus cai do viaduto, e um que pesa no máximo 3 toneladas, 4, e a prefeitura leva simplesmente 5 horas para retirar esse ônibus. Ou então aquele ônibus que entra no túnel e pega fogo lá e paralisa a cidade porque a prefeitura não tem resgate. A mídia deveria ter ido mais a fundo, visitar outras garagens. Quer dizer, é só você chegar e botar um repórter filmando todos os motoristas que estão pegando de manhã numa determinada linha e à tarde você faz o mesmo. Você vai comparar que são os mesmos, eles estão dobrando. Entendeu? Então é claro que isso é contra a lei. É contra a lei, é contra a segurança, é contra tudo. Por quê? Porque não tem motorista. Por que não tem motorista? Não tem motorista porque eles sucatearam precarizaram a profissão de motorista. Motorista que antigamente, você não era nascida, ganhavam 5 salários mínimos. Um motorista ganhava 5 salários mínimos. Quer dizer, o que daria hoje, salário mínimo aqui é 800 pratas, mas vamos colocar aí, 3.500 pratas. Eles hoje estão ganhando 1.740. Aí o que os caras fizeram? Vamos fazer outra coisa. Os 60 pratas tem que acordar de madrugada, entra bonde no ônibus dele, o nego bota arma na cara dele. Pô, pelo amor de Deus. E quando bate, ele sequer tem um advogado. Ele sequer tem um advogado para defendê-lo. Né? E aí some os motoristas, o nego pega os motoristas, tipo B, que você, para dirigir um ônibus, você tem que ser carteira D de dado. Aí o cara pega o motorista B e o transforma em carteira D. Você já imaginou se o nego pegasse os aeronautas de teco-teco e botasse, dá um treinamento no cara para ficar... Pra pilotar um Boeing? É mais ou menos isso que está acontecendo. A verdade é que não é a habilitação que é dá... É experiência. Pois é, e também o adestramento é qualificação naquela função. Tem muito motorista aí que está dirigindo ônibus, mas não sabe lidar com passageiro, não tem noção do que é transporte público, muito menos o transporte coletivo. Nunca fez isso na vida dele. Nunca fez isso na vida, era motorista de caminhão ou era outra coisa. Como é que se formavam os motoristas antigos, Golo? Ele era cobrador e fazia uma duplinha com o motorista. E o motorista, de vez em quando, isso eu sei que isso é totalmente contra a lei, mas era assim que os motoristas nasciam. Aprendiam, né? Aprendiam. Aí ele pegava, dava uma manobrinha e tal. Depois de 1 ano, 2 anos, ele ia prestar um concurso para a carteira D de dado. Eu falo assim, D de dado, para não confundir com carteira B, porque B só pode dirigir utilitário. E aí ele se tornava motorista. Esses articulados é só com carteira E, que é para carreta. Então, e está faltando motorista, tanto é que não, os motoristas têm que dobrar, eles não estão aceitando. O Celso, eu queria, antes de passar para você, Natália, eu estou na ponta da linha aqui com o professor João Félix Júnior, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Bom dia, professor João Félix. Bom dia. Tudo bem? Como é que o senhor está acompanhando, professor, essa movimentação já no 6º dia? Eu usei uma imagem no início do programa de que isso parece que é uma coisa que está se alastrando pelo país, ao invés de ser uma coisa localizada e contida, ela está se espalhando e se transformando na expressão de várias insatisfações que não têm nada a ver com sua origem, que é a questão da passagem. Eu estou acompanhando isso bem de perto, bem intensamente, com um misto, eu diria, de interesse, curiosidade e até um pouco de preocupação. Agora, eu acho o seguinte, quer dizer, as manifestações estão crescendo, mas eu acho que você continua com o problema de falta de coordenação, de liderança, que eu acho que isso é uma coisa fundamental para grande parte delas. Eu acho que a gente precisa fazer uma diferença, quer dizer, São Paulo, na verdade, tem uma liderança, lá tem um movimento pela redução da passagem, do preço da passagem, ou pelo menos pelo cancelamento do aumento. E o MPL lá tem o movimento do Passe Livre bem organizado, eles já estão em discussão, e eu acho que a possibilidade forte é uma vitória. Dito isso, Certo. Natália, você queria falar alguma coisa? Aí eu chamei o professor João Félix. Não, porque o Celso estava falando da questão de investigar mais, né, essa relação dos motoristas de ônibus e tudo, e também tem que investigar a relação das empresas, né, com o poder público. Aqui no Rio a gente é sabido, né, todo mundo conhece a história de que existe uma máfia dos transportes, né, mas quem é que está nessa máfia, né? Tem um dos caras que assim, tem nome, né, na parte acionária da grande maioria das empresas do Rio é o Barata, que é sogro do Cabral. Então tem toda uma relação esquisita ali que não vem à tona, não é noticiada, entendeu? Então, assim, óbvio que aqui no Rio a gente tem um veículo grande de comunicação, né, que se fala ter também alguma relação ali com o governo. Então, assim, eu acho que isso tem que vir também um pouco do controle social, as pessoas saberem, a transparência pública, entendeu? Hoje a gente tem uma lei de acesso à informação, a gente pode pedir esses dados. E se não vierem os dados, a gente vai pressionar, porque eles têm que ser públicos, entendeu? Então, essas relações têm que ficar cada vez mais claras, porque isso sim é que vai gerar a mudança nessa política que eu acho que é o foco principal dessas manifestações, né? A questão política por trás dos problemas dos transportes, da educação, da saúde, por aí vai. Professor, o senhor gostaria de fazer algum comentário em cima do que a Natália gostaria, falou? Inclusive, eu até ia pedir para fazer um comentário, porque eu concordo em parte com o que está sendo dito. Eu acho o seguinte, na verdade você está separando duas coisas. Existe o problema, vamos dizer, da conexão eleitoral da questão do transporte, que é um problema que não é só do Rio de Janeiro, mas é que é do Brasil inteiro, onde tem transporte coletivo, na qual as companhias de ônibus, né, acabam estabelecendo relações com os políticos via financiamento de campanha e às vezes até outras vias, mas inclusive financiamento de campanha, né, não só com o executivo, com o legislativo municipal também. Então isso não é uma questão só do Rio de Janeiro, é um problema do Brasil todo. Então eu concordo que esse problema precisa ser atacado com mais transparência, com mais participação da coletividade, com o exame dos contratos detido. Isso concordo geralmente, mas não é só isso. É a mesma coisa do debate de corrupção política. A corrupção precisa ser combatida, mas isso não resolve. A gente precisa ter uma discussão política sobre qual que é o papel do transporte, como democratizar o transporte na nossa sociedade e como fazer ele mais menos penoso para as classes que mais precisam dele, que são os mais pobres, transporte público, né? Além da questão agora, que é outra questão política fundamental, ou seja, as metrópoles brasileiras sofrem de uma maneira terrível com o transporte, engarrafamento, né? As pessoas demoram horas para se transportar para suas casas para o trabalho, e isso é uma questão que sempre tem que ficar lá pelo poder público, que é uma questão política, ou seja, o político pode ser super transparente, mas se a política de transporte seja uma política ainda excludente, uma política que não atenda aos anseios da população, que faça a população sofrer, você não precisa ser completamente transparente do ponto de vista dos contratos. Então não é só uma questão de transparência, é uma questão política também. Existem opções mais progressistas, mais esquerda, existem opções mais liberais, mais à direita para isso. Eu tenho isso muito claro. A questão que parece interessante aí no que vocês falaram agora, e que eu chamaria um foco especial nisso aí, é que as relações das empresas, como a Natália falou, com o poder constituído, são relações promíscuas, são relações de financiamento de campanha, são relações que levam a uma deterioração do serviço que elas devem prestar. Elas são concessionárias. Curiosamente, ou sintomaticamente, as emissoras de televisão também são concessionárias e também têm essas relações. Ambos os setores precisam manter uma relação azeitada, entre aspas, com o poder para que não percam o seu espaço na sociedade, o seu espaço econômico, o seu espaço social e, em resumo, o seu espaço como papel, como ator social nessa história toda. Como é que vocês veem essa questão? Fala. Eu acho que o lobby do setor empresarial, o lobby do capital, digamos assim, né, ele funciona muito bem, né? E o capital está muito perto, as empresas, enfim, os grandes conglomerados, eles se aproximam de uma forma muito eficaz do poder público. E a gente não vê um contraponto, assim, a gente precisa ver um contraponto da sociedade, né, o lobby, entre aspas, da sociedade, em relação ao que lhe é devido. Sim, mas aí esse lobby da sociedade é o que nós estamos vendo na rua, né? Quer dizer, as pessoas, como elas não têm uma representatividade organizada, elas vão para a rua. Quando a corda arrebenta, ou está próximo de arrebentar, hein, Celso? Nós não podemos ficar, um programa importante como esse, apenas no diagnóstico. Então, o que, que a gente pode fazer? O que é possível fazer? Primeiro, abrir as planilhas. Abrir as planilhas de custo. Tem até uma piada que o pessoal comenta, que três coisas você não verá na vida. Enterro de anão, cabeça de bacalhau. Cabeça de bacalhau e planilha de custos de empresa de transporte. É uma brincadeira. Não, isso é há 50 anos, depois que o Lacerda acabou com os bondes aqui e tal, essa coisa. Bom, aí, a outra questão são os contratos. Por exemplo, botando passageiro para andar na linha do trem, eles aumentaram, o governador aumentou o contrato da Supervia. A mesma coisa ele fez com o metrô. O metrô tem 8 passageiros por metro quadrado. Inclusive, quem discute a tuberculose no Brasil, né, deveria dar vista para essa questão, porque com 8 passageiros por quilômetro por metro quadrado é uma brincadeira. Outra é a questão dos subsídios, que é uma farra do boi. Subsídio, hoje nós estamos gastando 300 milhões, mais de 1 milhão por dia. E por último, é a desoneração. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso fazendo câmaras de observação e de investigação de todo esse processo. Auditagem, né? Auditagem, claro, direto. E por último, como? Objetivando o quê? Nós precisamos dar mais quilometragem aos ônibus, nós precisamos aumentar a sua velocidade média. Antigamente, um ônibus, vamos dizer, uma Madureira Candelária, ele pegava 800 passageiros por dia, dentro de sua jornada de 7 horas e 20. Hoje em dia, ele pega 400, 500. Tem a questão da gratuidade. Então, ora, quem está pagando isso aí, né? Quem está pagando isso aí é o pobre do coisa que está lá, com seu dinheirinho, regiamente, na roleta dia após dia. Roleta que, por sinal, eu com meus 130 quilos, fica muito difícil passar. A gratuidade não existe, né, Celso? Porque não existe. Existe almoço grátis. Então, não existe. Quando você tem gratuidade é porque alguém, todo mundo está pagando. A outra coisa também, ô Félix, é que essa questão das empresas de ônibus, ontem a ministra Gleisi Hoffmann falou lá em São Paulo que a desoneração que foi feita recentemente pelo governo federal sobre o transporte coletivo nas grandes cidades, transporte coletivo urbano, permitiria que as passagens não aumentassem. Eu iria até adiante, diria que permitiria até que as passagens fossem mais baratas do que os R$2,75 hoje no Rio, ou do que os R$3 em São Paulo hoje, ou os R$2 em Brasília hoje, que estão cobrando. Como é que você vê essa história? Oi, Férez. Oi. Sim, como é que você vê essa questão, politicamente falando, do governo federal anunciar e adotar essa renúncia ou a redução fiscal que incide sobre o transporte e as empresas não só não baixarem o custo, como ainda aumentarem? Bom, eu acho o seguinte, quer dizer, passa por você ter mais controle, como foi falado aqui, ter mais controle social sobre esses contratos, sobre a relação entre poder público e as empresas, não é verdade? As empresas, como o exemplo do Rio de Janeiro, eu acho que tem um favorecimento, não dizer imoral, mas inaceitável, para não falar de julgamento moral. Então, isso é importante. Agora, essa solução via corte de impostos que está sendo proposta pelo governo federal é uma coisa emergencial, eu acho, um pouco para atender a demanda das pessoas, porque corte de impostos é um problema, todo mundo que estuda economia sabe disso. Você só faz uma vez. Quando acaba o imposto, você não tem mais o que cortar. Então, eu acho que existe, de novo, eu quero chamar a atenção para uma coisa seguinte. O custo, como já foi dito aí, eu acho corretamente, não existe transporte gratuito. Ou seja, sempre tem um custo, vai ter um custo social que não é pequeno. Social, quero dizer, vai ser pago por nós mesmos, né, na sociedade. E através do Estado como mediação. Ou seja, os recursos são tomados da gente por impostos e o Estado vai pagar isso de alguma maneira. Ou nós vamos pagar diretamente, na passagem, uma combinação dessas coisas. Então não é gratuito. Então, a questão mais profunda para mim, a questão política, é o que é o mais interessante colocado por esse movimento, ou pelo menos é o que as pessoas que são progressistas, eu acho, iam de ver feito, é na verdade uma discussão sobre como a gente democratizar mais e aumentar a qualidade do transporte no Brasil. Então eu acho que quando os meninos do NPL falam assim, não é só 20 centavos, é uma questão do direito, é uma questão de dinheiro, eu acho que eles estão tocando uma coisa bem legal. Eu gosto disso, de ouvir essa questão. Porque é fundamental para a vida urbana, para a vida das pessoas, a questão do transporte, e é uma coisa que precisa ser discutida politicamente, ou seja, o poder público precisa fazer escolhas a respeito desse transporte. E essas escolhas vão ser pagas pela sociedade como um todo. Eu quero dizer, só taxar, talvez, outros grupos sociais, por exemplo, quem usa carro, a gasolina, privado, e fica discutindo algumas com carros, não é verdade? Por exemplo, eu estou falando, obviamente, assim, de improviso, mas taxar mais quem usa carro, arrumar maneira de fazer isso, para financiar o transporte público. Isso é uma ação política, tá entendendo? É. Isso que eu estou falando que é interessante para sair desse negócio. Então, obviamente, questão da transparência, tudo isso caminha e continua caminhando no Brasil, precisa melhorar de fato. É importante chamar atenção, sim, mas a solução é uma solução que precisa ser pensada acima de tudo pela política, eu acho. Uhum. O Golo. Não vamos passar só para a carteira, essa discussão precisa ser feita. O Golo, sim. Augusto Gomes, sem querer transformar o seu programa num varandão da saudade, mas eu sou do tempo. Varandão da saudade. O programa no Varandão da Saudade, eu sou do tempo em que o trocador estava dentro do ônibus com um monte de fichas e pagando e fazendo as sessões. Então você ia até Madureira, era um preço e assim por diante. Tinha vários. O pessoal não se lembra disso. Tinham as fichas eram coloridas, né? Coloridas e tal. Então ia até o Meia, ia até Madureira, Marechal. É isso mesmo. Porém, hoje você pega um Santa Cruz Central. Você pega um Santa Cruz Central e um bairro de Fátima Centro. É o mesmo preço. Não pode. Como é que pode você ter dois trajetos tão bem definidos, né? E os dois custarem R$2,95? Então, é claro. Claro que pode. Dentro de uma cidade grande, você precisa ter, na verdade, uma certa equiparação do custo do transporte. Sim, mas alguém. Claro, mas alguém está pagando. A tarifa é tirada pelo Santa Cruz cidade e não pela. Porque o empresário não vai perder. Então, é evidente que o preço. O trajeto maior é o que estabelece o preço. Todas as linhas menores está superdimensionado. A outra questão dessa planilha. É que qualquer planilha de transporte de ônibus fixa 5,5 por ônibus, por carro, como o rodoviário chama de carro. 5,5 o quê? É, se você tem 100 ônibus numa empresa, você tem que ter 550 colaboradores, trabalhadores, entre motoristas, coisas, despachantes e tal, e assim por diante. E isso hoje está longe, o Rio de Janeiro está com 18 mil, tem 9 mil na frota, está com 18 mil rodoviários, no máximo. Bom, por último, a questão, seu programa tem muita audiência na Zona Sul, eu vou desagradar um pouco algumas pessoas. É a questão da gratuidade. Não pode uma pessoa que paga 1.200, 1.000 pratas de condomínio, desce no elevador, pega uma carteirinha e vai usar transporte público. Por quê? Porque o transporte público são o número de passageiros vezes o quilômetro dividido pela tarifa. Se você diminui o número de pagantes... Você vai aumentar. É uma equação simples. É outra coisa daquele tempo também, aprender a fazer equação. Essa é simples. Verdade. Exatamente. Agora, nós estamos caminhando. Mas aí, terminando, você tem a questão do vale transporte social, né? Porque existem milhares que hoje, nessas calçadas, estão nas calçadas. Eles não são mendigos, não. Por quê? Porque no sábado e no domingo você não os encontra, eles estão em casa. Então eles simplesmente ficam nas marquinhas porque eles não têm dinheiro para pagar as tarifas. E outra questão, se a gente quiser, vai ali para Presidente Vargas constatar. Nós temos, um período da tarde, 40 milhões de brasileiros andam a pé, num país que exporta ônibus. Então, andam a pé. Quer dizer, então tudo isso gera esse bolo de insatisfação, essa cesta de insatisfação que dá nesse movimento, na minha opinião. É. Além do prefeito chegar aqui, tira as vans, como ele não tem motorista, manda todo mundo dobrar. Uma, duas semanas isso acontece. Mas vai lá ver como é que estão os garçons, os metres, cozinheiros da Rocinha chegando em casa uma, duas horas da manhã, porque não tem transporte. Para isso, já que saiu a van. Eu detesto van. Nós estamos caminhando para o final do programa e parece que nós temos aqui um consenso entre todos os participantes de que é necessário uma organização social mais efetiva que fiscalize e que faça valer o seu direito para que nós mudemos as regras que gerem hoje as relações com o transporte coletivo nas grandes cidades. Eu não digo só no Rio de Janeiro, porque nós estamos vendo que em São Paulo a situação é ainda mais grave. Para cada um de vocês, para encerrar o programa, eu gostaria de começar pela Natália, que dissesse aqui como é que a gente pode fazer isso, que caminho que a gente deve seguir para fazer isso. Um caminho é o que a gente vai fazer hoje, por exemplo, né? Nesse evento, Hack Day, você falou assim de conhecer e mudar, né? O nome desse evento, esse Hack daí, que vem do... que é o mesmo termo que se usa para hacker e hackeamento, enfim, é você conhecer um sistema de tal forma que você consiga modificá-lo, que você consiga propor coisas. Decodificar ele, pelo menos, né? Decodificar, exatamente. Uhum. O que os hackers fazem com os computadores, a gente pode fazer com o sistema político, por exemplo, e com vários outros. Então, a questão é a gente primeiro conhecer. E para a gente conhecer, a gente precisa ter acesso aos dados, ter transparência também e se organizar. Então, hoje, assim... a gente está fazendo isso, tem um movimento organizado, o pessoal da Transparência Hacker, que é essa comunidade que propõe, que tem uma pauta muito conexa a essa questão, já está organizando eventos em várias outras cidades, e o do Rio vai ser hoje, às 18 horas, na Escola de Comunicação do UFRJ. As pessoas podem participar fica também. Fica onde isso? No Campo Santana, hein? Não, fica na URCA ali, fica na... Na Praia Vermelha ali. Na Praia Vermelha, exatamente. Uh-huh. E tem um evento... Às 18 horas. Na Escola de Comunicação do UFRJ, na Praia Vermelha. Isso. Pode ver, compareça quem quiser, que é justamente para dar quórum e dar palpite também. Exatamente. As atividades que a gente está propondo é investigar as licitações, pegar os contratos de licitação, ver a questão societária das empresas de ônibus, ver a questão também do modelo de transporte, né? Assim, por que que a gente tem esse modelo, o que que encarece esse modelo, quais são os custos do transporte, né? o que está dentro da tarifa de ônibus, o que que causa aquele valor. Enfim, várias questões que a gente vai trabalhar aí nesse evento. As pessoas podem também colaborar remotamente, a gente vai estar planejando as atividades aí. Legal, então já que nós estamos nessa convocação, eu vou passar para o Tadeu. Tadeu está na linha ainda? Tadeu Lemos? Estou aqui. Tadeu, eu queria que você reforçasse, fizesse o seu encerramento e reforçasse o evento que está previsto para hoje também. Eu falei, hoje tem ato em Niterói, achei muito bacana essa iniciativa lá na Escola de Comunicação da UFRJ. Muitos dos nossos companheiros estão de luta, são lá da comunicação da UFRJ. Amanhã a gente vai ter o nosso ato, né? Então o ato vai ser 5 horas da concentração lá na Candelária, a gente vai até a prefeitura, levando esses 4 pontos, né? A questão da redução das tarifas, do transporte público gratuito de qualidade, debatendo o Maracanã, debatendo o problema da repressão policial e exigindo a libertação dos presos, e também a questão da democratização da mídia. Uhum. Agora, quem for da UFRJ... pode chegar mais cedo lá no IFIX, que a gente vai fazer uma concentração de toda a universidade lá. Eu sou do DCE da UFRJ, então aproveitar esse espaço para chamar todos os estudantes da UFRJ, todos os servidores, para concentrar com a gente um pouco antes, que a gente vai estar montando faixas de cartazes para o ato. Aí pelas 5 horas, né? Oi? Aí pelas 5. Lá no IFIX, lá no Largo São Francisco, número 1. Sim, no Largo São Francisco, né? Isso. E aí, uma última coisa, só que eu não posso deixar de falar, sobre o preço de tarifa. Se a tarifa tivesse sido reajustada de acordo com a inflação desde que o ônibus foi privatizado, ela não estava R$2,95, não. Sabe quanto é que ela estava? R$1,50, tá certo. Quer saber outra? Essa é a melhor ainda, sobre rapaz. A coisa do transporte. Isso aí, a diferença entre o que deveria ser e o que é a força do lobby, né? É o poder desse pessoal aí, exatamente. É isso. Quer aí. Quer ver uma coisa que é mais divertida ainda de falar? Essa coisa do trajeto Santa Cruz Centro ao bairro de Fátima Centro, num trajeto curto, como esse bairro de Fátima Centro, que é menos de 10 quilômetros, vale mais a pena ir, sabe como? Ah, a pé. Não, de avião. Avião é mais barato, porque o quilômetro, se você dividir a passagem pela quilometragem, de avião dá 35 centavos. Tá certo. Então é só fazer a conta, menos de 8, 7 quilômetros, vale a pena ir de avião. Tá legal. Valeu, Tadeu, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, gente. Obrigado, um abração, valeu. Na luta. Celso, para encerrar também, essa intervenção final do Tadeu aí foi interessante. Quer dizer que a passagem deveria custar menos de R$2, um e pouco, né? Claro, na época, o trem custava 60 centavos, a barca 70 centavos, o metrô R$1 e o ônibus 85. 85 centavos, nós estamos falando de centavos, né? Isso em mil. Olha o varandão aí, 1998 e tal. Eu quero reforçar, tem uma lei da nossa lavra, desse trabalho que a gente faz, que é o seguinte, as empresas estão todas em consórcio, né? Então elas formaram consórcio Zona Sul, consórcio Oeste e assim por diante. Então elas são consórcios para receber dinheiro do governo, são consórcios para distribuir linha, consórcio para administrar, consórcio para tudo. No entanto, se a gente estiver dentro de um ônibus e ele enguiçar, o cobrador desce, só vamos esperar o próximo 346, sei lá, qualquer coisa assim. Ou seja, você fica 20, 30 minutos esperando um bendito do ônibus. E essa lei diz o seguinte, que você pode pegar qualquer ônibus para completar a sua viagem, porque existe um contrato, quando você paga uma passagem, entre você e a empresa, mas agora não é só entre você e a empresa, é você e o consórcio. Então o consórcio tem que lhe transportar até o final. É uma prestação de serviços que foi interrompida ali e pode ser assumida por qualquer outro consorciado. Isso, a lei está no gabinete do vereador Raimond, aqui do PT do Rio de Janeiro, e depois nós vamos para plenário com ela. Vai ser difícil passar, né? Assim fácil não. Agora, quero reforçar o convite para todas as sextas-feiras, sexta-feira é dia do chope, mas antes do chope, tem essa reunião às 6 horas da tarde, no 21º andar, no Clube de Engenharia, Avenida Rio Branco, 124. Acho que não é 7 de setembro. Exatamente. E com o Fórum de Mobilidade da Região Metropolitana. Então, todo mundo que está... Aquilo lá é uma ONU, entendeu? Tem de tudo quanto orientação política lá e já tal. Está se tornando recorrente esse convite aqui no programa Tema Livre, sabia? É, porque o Cossenza deve ter feito. Todo mundo faz esse convite. Exatamente. Todo mundo que participa vem aqui. E é toda sexta-feira, às 6 da tarde, não é isso? É uma forma, inclusive, da gente diminuir um pouco do alcoolismo na cidade de fazer essa reunião. Esse já é outro programa, já é um assunto para outro programa. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A Natália Mazotti, jornalista que está à frente desse evento Hack Day hoje, Transporte Público Rio, o Celso Sá, que foi do Sindicato dos Rodoviários de Niterói, fundador do Departamento de Transportes da Central Única dos Trabalhadores, o Tadeu Lemos, estudante do Diretório Central Estudantil da UFRJ e um dos organizadores do Fórum da Passagem, e o professor João Feres Júnior, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam também o debate. Amanhã o Tema Livre estará de volta às 10h05. É um bom dia para todos e até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.